A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Carmina e também já estou sintonizada na Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. À quarta-feira na Antena Web, há uma hora de sucesso. São 60 minutos com a melhor música. Uma hora de sucesso é música à tua medida. Uma hora de sucesso, quartas-feiras às 17 horas na Antena Web. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira às 20h10, na sua Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Catarina e estou agorinha mesmo a ouvir na Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. A Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22h, aqui mesmo na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Lusitana Paixão. Hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro, e estamos a chegar ao Dia dos Namorados. É mesmo, já este domingo, dia de São Valentim, dia 14 de fevereiro. E atenção, porque vai ter aqui na Antena Web um cheinho amor especial aqui no Pé da Dança e também no Pé de Dança e também no domingo à tarde. Programas que já sabe passam aqui na sua Antena Web das 3 às 5 com Diamantino Teixeira e depois das 5 às 7 comigo. Vamos antes ter algumas estreias aqui na Antena Web, porque a partir de amanhã é a loucura total. Nós vamos ter aqui, se não estou em erro, aqui fazer contas de cabeça, 9 programas para estrear nos próximos 10 dias. Amanhã são 2 e são eles o World Top 40, onde vamos conhecer as 40 músicas mais badaladas por este mundo todo. São 40 músicas juntamente com 4 horas de emissão. Um produto da Target Radios que amanhã começa a passar aqui na Antena Web. Já sabe, às 10 horas vai para o ar, às 14 termina, são 4 horas, é a loucura total. Depois vamos ficar com... Depois a próxima estreia será a do Top DJ, aqueles mais direcionados para a discoteca e para a noite, vão ter também aí o seu espaço das 0 às 2 da manhã. Vamos ter aqui o Top DJ, programa que vai fazer a partir de agora parte também da nossa grelha de programas. Isto é só o início, porque na próxima semana tem muito, muito, muito mais. Vamos ter também outro programa, este feito em Portugal, chamado Live Set, e que vai estrear também na próxima sexta-feira. Também um programa virado para a discoteca, para as pistas de dança, vamos chamar assim, para as pistas de dança. Enfim, vamos para já à música portuguesa, porque é isso que interessa neste exato momento. Vamos começar esta emissão com fado. Vamos ficar com duas vozes do fado e uma música da canção ligeira portuguesa. Estou a referir-me primeiro a Yolanda, o Mal Me Quer Pequenino. Depois vamos ficar com a voz da nossa característica Ana Babona, a característica voz da nossa Ana Mariana Babona, e o fado da Sina. para depois ficarmos com a voz de Sara Tavares e também entra aqui Janita Salomé com o tema Matita, uma cantiga mais infantil, mas que não deve deixar de ser ouvida pelos maiores. Vamos então iniciar assim esta emissão do Lusitano Paixão de hoje, 12 de Fevereiro, sexta-feira, uma tarde de muito frio, caro ouvinte, muito frio. Pelo menos aqui em Vila Nova de Gaia, no local onde me encontro. Se não partilha da mesma opinião que eu, é porque está bem agasalhado, muito mais do que eu, com certeza. Eu também estou, mas mesmo assim tenho frio, portanto, enfim, tenho uma pequena ideia. Enfim, mas o mais importante é que a primavera já está a chegar e eu hoje já ouvi aqui na televisão que já há 20 graus no Funchal, com alguns aguaceiros, mas que já há 20 graus no Funchal. Portanto, já estamos aproximados da primavera e do calor, ainda bem. Enfim, cheio de conversa, vamos à música, porque é isso que interessa. Yolanda com o Malmo Quer Pequenino, depois Mariana Babone com o tema Fado da Sina, e por fim Sara Tavares e Janita Salomé com Matita. Eu já volto, até já. Esteja com a Antena Web.

vens me abraçar, um sorriso pro papá, e depois vens me abraçar. Agora com mais três musiquinhas nesta emissão na Antena Web, Luz da Paixão, o dia 12 de Fevereiro de 2010. Já fizemos mais de um mês, caro ouvinte. Pois é, fez já três dias, um mês que se iniciaram as emissões da Luz da Paixão, já fez, entretanto, há mais de uma semana, um mês que se iniciou, que se iniciaram as emissões da Rádio Antena Web. E se na altura tínhamos poucos programas, enfim, já tínhamos alguns, mas ainda tínhamos poucos, agora já vamos tendo muito. Já que estive aqui a fazer contas e já vamos tendo 46 horas de emissão a partir da próxima semana, já vamos ter uma média de 46 horas de emissão. Isto até é bom, isto até é bom. Estamos a melhorar e é bom partilhar isto consigo, caro ouvinte, porque... enfim, como já disse muitas vezes, eu faço estas emissões com muito gosto. Sei que não sou o único, felizmente estamos aqui todos com muito gosto. É bom saber que deste lado há gosto, há muita vontade, há muito saber fazer. E desse lado também já percebi que há muito tempo estar desse lado a fazer-nos companhia. São cada vez mais as pessoas que nos ouvem. Já vamos sendo ouvidos na Espanha, nos Estados Unidos da América, essencialmente em Portugal e no Brasil, também é verdade, mas já vamos sendo ouvidos noutros países, onde também vamos conseguindo captar a atenção. E no caso de Espanha, que nem é propriamente a língua em que estas emissões são faladas. Portanto, se mesmo assim vamos captando a atenção destas pessoas que nos ouvem, então realmente as coisas estão a correr bem, e ainda bem. Mas isto, nós podemos fazer muita coisa, não é? Mas é graças a si, ouvinte. É graças a si que está desse lado e que faz companhia, que nos dá a conhecer. Portanto, só temos que lhe agradecer a si, caro ouvinte, por toda essa companhia e por toda essa boa disposição que nós sentimos aqui deste lado, por todas essas boas energias que nos faz chegar, utilizando aqui um termo informático, via wireless, né? Ou seja, isto já é boa disposição, isto é muita energia sem fios, elas chegam aqui sem fios. Enfim, vamos à música, porque é isto que interessa, e referia-me então a mais três músicas, não é? Ora, três musiquinhas. Ora, a primeira música que passamos agora a tocar é a música da Filipa Paes, O Mundo é Meu. Depois ficamos com a voz de Mísia e o Unicórnio Azul, para terminarmos esta sessãozinha de três músicas com Adriana e o tema Cara ou Coroa. Um tema mais mexido, também é preciso para essas boas energias se manterem, não é? Então ficamos com estas três musiquinhas. Primeiro, Filipa Paes com O Mundo é Meu. Depois, Mísia com Unicórnio Azul. E, por fim, Adriana com Cara ou Coroa. Eu já volto. Muito obrigado e até daqui a alguns minutinhos. Que vou partir. Esperam-me prados com tantas flores, que só cavalos de várias cores podem servir. Quero que as rédeas façam prodígios. Vou a cavalo, galopa mais, trepa as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero evasiva, nimbos e selos sobre os valados, sobre os aterros. Que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu, que

aquele. 100 mil ou 1 milhão eu pagarei. Meu unicórnio azul ontem desapareceu. Na internet. O dinheiro não bateu na conta, já faltou, já estou meia zonza. Trabalho ainda sinto o cheiro, quero ver o meu dinheiro. Será cara, será coroa, a sorte falta. Tá gente boa, trabalha para o papel como abelha, abelha para o mel será, caro croa será, caro croa será, caro croa será, cara ou croa, cara ou croa será, caro croa será, caro croa será, caro croa será, cara ou croa, cara. Na loja já subiu, ignorou, reprimiu. Embaixo ficaram à espera, como quem tem medo, medo da fera. Meio mês já ficou esticado, camponês, campo já lavado. A chuva cai, alguém fica molhado. Tô no ir, vou dar por acabado. Será caro croa, será caro croa, será caro croa, será caro. É fácil, é censura, mas quem não vive não perdura. Trabalhar para o papel ou terá arma sem portão será. Caro croa será, caro croa será, caro croa será, cara ou croa, cara ou croa será, caro croa será, caro croa será, caro croa será, cara. Camponês, campo já lavrado. A chuva cai, alguém fica molhado. Tô no ir, vou dar por acabado. Próxima música é aquela que vai anteceder do intervalo. É uma música num ritmo diferente, mas é uma música tão gira que eu não podia resistir e tinha mesmo de passar. A música chama-se Pulguinhas e é da nossa querida Tonisha, a nossa eterna menina, a Tonisha, que então em recordação nos traz este tema, as Pulguinhas. Nós depois voltamos de um pequenino intervalo e eu então volto para lhe dizer mais umas coisinhas e para lhe dar mais umas quantas músicas. Até já! Ai, ai, ai, que é que nos acode? Ai, ai, ai, que nos acode? Ai, malditas pulguinhas, são como as más línguas das nossas vizinhas, a rogarem pregas sempre às janelinhas. Malditas pulguinhas, ai, malditas pulguinhas, são como os rapazes de falas mansinhas, a arrastar as às rapariguinhas. Malditas pulguinhas. Ai, ai, ai, que é que nos acode? Ai, malditas pulguinhas, são como um sapato cheio de pedrinhas, que nos faz andar a suar estupinhas. Malditas pulguinhas, ai, malditas pulguinhas, são como as amigas cheias de entrelinhas, a meter o bico nas nossas vidinhas. Ai, malditas pulgas, não são cá das minhas. Ai, ai, ai, que é que nos acode? Ai, ai, ai, que nos anda? Esta semana em História da Cruz. Não é verdade que costumas dançar para alegrar os olhos do rei da corte? Não é verdade que Herodes te dá como recompensa tudo quanto lhe pedes? Queres que peça a sua prisão para sempre? Que o torture? Isso seria pouco, minha filha. O que deves pedir é a sua cabeça. A cabeça de João Batista numa salva de prata. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. Termine o dia da melhor maneira ouvindo a Antena Web. Às quartas e quintas-feiras, Carlos Bonaparte leva-o até à outra margem da vida. Outra Margem, um programa onde a boa disposição se mistura com a música e as curiosidades como nas efemérides. Outra Margem, às quartas, das 21 às 22 e às quintas-feiras, das 20h30 às 22 horas. Só aqui na sua Rádio Antena Web. Domingo à tarde, parado, em casa. Nada disso. É que na Antena Web, aos domingos entre as 15 e as 17, há pé de dança. Venha dar um pezinho de dança connosco e com o Diamantino Teixeira, que apresenta o programa. Domingo à tarde, pé de dança entre as 15 e as 17 horas, com Diamantino Teixeira. Antena Web tem a honra e o prazer de apresentar Tancredo e Trancado, uma divertida série que não pode perder para rir a bom rir. Gravada no Brasil nos anos 50, passa agora na Antena Web, 60 anos depois. Tancredo e Trancado, aos sábados às 22 horas, em Tempo de Teatro. A Antena Web dá-te música. Ai consta, meu bem, ai consta, que a manda sal quer dizer infelicidade. Música. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança, você não vem com o mulata. E mais música. Madalena, estou louco por ti, Madalena. A pensar em ti, em ti, Madalena. Antena Web. Antena Web. Caro ouvinte, estamos de volta nesta emissão de Lusitana Paixão. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2010. E é com muito, muito, muito prazer que lhe anuncio os três próximos nomes. São três grandes nomes da música portuguesa, especialmente os dois primeiros que aqui nunca passei. Mas vou passar pela primeira vez e vão passar pela primeira vez na Antena Web. São mais dois grandes nomes da nossa canção, da mais pura canção portuguesa. Os três próximos artistas são Né Ladeiras, com o tema Volta Marinheiro, do álbum Da Minha Voz. Depois ficamos com a música de Isabel Silvestre. Lembra-se daquela que canta com Rui Reininho, A Pronúncia do Norte? Pronto, é ela. E ela canta aqui A Gente Não Lê. É um grande tema, também conhecido, desta cantora. Vamos depois ficar com Um Badá, do grande Jorge Fernando, ele que tem este famosíssimo tema, que é dos seus, se não mesmo o seu mais famoso tema, e também já foi guitarrista da Amália Rodrigues. É também algo que tem em currículo, digamos assim, algo que lhe fica para a história. São então estes os três próximos artistas deste Lusitana Paixão. Realmente é mesmo uma paixão muito grande pela música lusitana, aquela que eu tenho e aquela que gosto de todas as sextas-feiras partilhar consigo. Sendo assim então, Né Ladeiras, Isabel Silvestre e Jorge Fernando, com os temas Volta Marinheiro, A Gente Não Lê e Um Badá, respectivamente. Não vou andar para aqui com mais blá blá blá para já. É música que é isso que interessa. Até daqui a alguns minutinhos. Volta, marinheiro, volta, que os melhores peixes é no meu ventre que os encontro. Essas algas. as piores tempestades. É nos meus olhos que as enfrentas. Os trovões mais tremendos, os raios mais violentos. Três musiquinhas portuguesas. Diga lá, destas não estava à espera, pois não? Pois é, a gente é assim mesmo. Nós somos mesmo daqueles de surpreender-te quando em vez. Nela Deiras, Isabel Silvestre, que grandes nomes da canção portuguesa. E Jorge Fernando também é um grande nome da canção portuguesa. Ora, vamos então para mais três músicas, como disse. Mas antes, quero só dizer-lhe uma coisa. Não se esqueça que hoje há o quinto episódio da História da Cruz e não pode perder. É que já começa a história a ganhar algum volume, portanto não pode mesmo perder. Se porventura ainda não ouviu o quarto episódio, já sabe, pode ouvi-lo aqui no nosso endereço www.radioantenaweb.info. Quando entra, é só clicar em entrar e depois é só escolher, tal assim no finzinho da lista, é mais fácil. Está no finzinho da lista, pai, o segundo, terceiro tópico antes do final da lista, vai ter lá então História da Cruz, episódio 4. Amanhã vamos estrear uma outra série. Antes, até aqui ouvimos uns tempos de teatro, agora vamos ouvir Tancredo e Trancado. É uma série bem humorada, uma série bem divertida, com duas personagens, enfim, insólitas completamente. Vamos então ficar com mais três músicas, como disse. Primeiro com as Cocktail, S.O.S. Depois com a música de Doce, vamos ficar com um docezinho, as Doce que nos trazem Ok Que Ó. E depois ficamos ainda com Marco Paulo, O Comboio da Meia-Noite. Foi, se não o primeiro, dos primeiros trabalhos que Marco Paulo gravou. Depois eu tenho mais músicas, mas isso é mais daqui a um bocadinho. Para já são estes três e eu já volto até daqui a alguns instantes. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Cidade, para sempre vou deixar. Aqui não fica nada que me obriga cá a voltar. Tenho uma rosa à espera, uma rosa que me quer. Parece a primavera com corpo de mulher. Chegou que me esperava nesse dia em que a deixei. Quanto mais me afastava, mais solidão encontrei. Custou-me a despedida, mas que havia de fazer? Do que agarrar a vida, trabalhar para viver? Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Trabalhei tantos meses, tanto tempo esperei. Aguardo na estação impaciente o momento que eu tanto sonhei. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Nesse dia em que a deixei, quanto mais me afastava, mais solidão encontrei. Custou-me a despedida, mas que havia de fazer? Do que agarrar a vida, trabalhar para viver. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Vamos para mais um intervalo, mas antes, atenção, caro ouvinte, porque antes eu tenho que passar aqui mais uma musiquinha, aliás, mais duas musiquinhas, para o animar, para manter bem disposto e com muita energia. São dois temas dos anos 80. A primeira música é de, imagina, Manuela Moraguetes, Cocktail Party, um tema aí com muita, muita energia, dos anos 80, se não estou em erro, do 82, do álbum Alibi, disso eu tenho certeza. Não sei o ano, mas sei o nome do álbum. E vamos depois ficar com a música de Doutores e Engenheiros. Eles têm um tema chamado Outra Margem, que por acaso, só mesmo por acaso, vai dar nome ao, é também o nome do nosso programa que vai estrear na próxima quinta-feira. A música é, enfim, é uma música com muita energia, uma música com muita arte na forma como é tocada, na forma como é cantada. É de 1983, são dois temas da década de 80, dos princípios da década de 80. E é desta maneira que vamos para um breve intervalo, com Cocktail Party, de Manuela Moraguetes, e depois com Outra Margem, dos Doutores e Engenheiros. Até já! Thank you. Ponho tudo de parte, diga até gostar. Chegam rockers decadentes bem para a frente, e é capaz de vir até gente decente. Debutantes vaporosas, cheias de aspirações, e uns especialistas em complicações. Ponho a minha parte ao meu cocktail, ponho tudo de parte, diga até gostar. Venha a minha parte ao meu cocktail. Playboys batidos, jovens inocentes, colunistas saindo com dores de dentes, esquerdistas que tomam bebidas rosadas, montes de pessoas sem serem convidadas. Venha a minha parte ao meu cocktail, ponho tudo de parte, diga até gostar. Não traga companheira mesmo para dançar, espero por si no primeiro andar. Se sentir subitamente falta de apetite, olhe para a entrada, chegou a Judite. Ao meu cocktail, ponho tudo de parte, diga até gostar. We'll be right back.

Antena Web, ao alcance de um clique. Quer que esteja, esteja com a Antena Web. Artistas que se seguem nesta emissão do Lusitana Paixão, da cantiga popular portuguesa. Vamos chegar primeiro com os Conchas Sonhos, depois com António Calvário e o Vagabundo, para ficarmos ainda com E Eu Tão Só, do Grupo Académico João Paulo, e ainda Leonor, na voz de Amália Rodrigues. Um fado-canção bem disposto e um poema muito antigo, uma cantiga de amigo, das muitas que ficaram por conhecer o seu autor. Ficamos então com estas quatro músicas, depois eu volto. Já sabem então, os Conchas com Sonhos, depois ainda a música, agora fugiu-me aqui o nome, a música de António Calvário com o Vagabundo, estava a ver, Vagabundo, estava a fugir de tudo. A música depois de Grupo Académico João Paulo com E Eu Tão Só, e depois ainda por fim, como já disse, Leonor na voz da grande Amália Rodrigues. Tão só não, eu estou rodeado de ouvintes desse lado a ouvir estas emissões do Lusitana Paixão, e por estarem todos aí, um grande abraço e um grande obrigado pela companhia que me faz. Eu já volto, até já. Sonhos, sempre só sonhos, jovens de amor. Não sei viver sem sonhos.

tem mesmo de ser. Estamos a finalizar esta emissão do Lusitano Paixão, nesta tarde de sexta-feira, do dia 12 de fevereiro de 2010. Esta tarde, quanto ao Lusitano Paixão, termina por aqui, mas tem mais o Teatro de Mistério. E atenção, porque logo à noite tem o quinto episódio da História da Cruz. Amanhã há três estreias, das 10 às 14, o Top 40. Às 10 da noite temos ainda a estreia do Tancredo e Trancado, a tal série humorística do Brasil gravada nos anos 50 e que passa então agora na Antena Web. E às 0 horas de sábado para domingo então o Top DJ. São três estreias, são mais 6 horas de emissão, mas vai ter mais. Para a semana há mais estreias, para a semana há muita coisa a estrear. O ouvinte vai ver que vai gostar. Tenho a certeza, programas, alguns de produção não própria, mas outros de produção própria, como é o caso, por exemplo, do Jukebox, ou do Live, ou ainda mesmo do Outra Margem. São programas, então, que vão estrear na próxima semana. Deixo-lhe, então, um grande abraço. Vamos finalizar com Anabela e Asa de Vento, uma brilhante forma de fecharmos esta emissão do Lusitana Paixão. Bem, com uma canção bem portuguesa, bem popular, com uma voz bem popular, bem bonita, a voz de Anabela. Ainda hoje é, mas na altura ainda era mais bonita, já passaram alguns aninhos sobre esta música, creio que 10 anos ou 11 sobre esta música. Então finalizamos, exatamente 11 anos, finalizamos então esta emissão com a música de Anabela, Asa de Vento, e eu despeço-me. Quanto a mim, até amanhã. Quanto ao Lusitano Paixão, já sabe, até à próxima semana. Um grande abraço. Fique bem. Fique com a Antena Web.